Mundinguim. Um blues em sol, tente rés duplos, o ré da corda solta com o ré da corda sol. Você pode colocar também algumas sequências de notas decrescentes. Na corda ré, por exemplo, faça sol, fá, ré. Na corda lá, toque ré, dó, si bemol. Na corda mi, toque si bemol, sol e fá. Faça o que vier na sua mente e divirta-se.